aos leões. Quero tanto, eu preciso ir andando, que é pra não chorar mais e nem sonhar com coisas que não são pra mim. Mas se por acaso a gente se esbarra pela rua, fico sem destino, sem ter pra onde ir. Assim que estava escrito, quando eu fechar a porta, vou me segurar. É melhor mesmo trancar, pra eu não me jogar assim pra você. Como em Roma se jogava um homem aos leões. Eu que quero tanto, ah, eu quero tanto, preciso ir andando, que é pra não chorar mais e nem sonhar com coisas que não são pra mim. Mas se por acaso a gente se esbarra pela rua, fico sem destino, sem ter pra onde ir. Assim que deve ser, assim que estava escrito, quando eu fechar a porta, vou me segurar. E é melhor mesmo trancar, pra eu não me jogar assim pra você. Como em Roma se jogava um homem aos leões. Diga, Aguinaldo. Nando Brasil, percussão. Vai com o Gamel, vai com o Gamel. Aguinaldo Pereira. Estava escrito, quando eu fechar a porta, vou me segurar. E é melhor mesmo trancar, pra eu não me jogar assim pra você. Como em Roma se jogar.